Estamos dando livre decolada 1-0, vento 1-0-0 graus, como 0 nós. A saída guarda autorização de Recife, fechou na minha 259. 259. Faz valer, né? Eu já estou autorizando. Obrigado, já deu espaço. Quando precisa, só não foi estimado para pouso. Patrulha Azul 2795, observamos tráfego, posição de 12 horas, poderia confirmar? Negativo, 12 horas, 6.3 milhas, um Boeing 737, cruzando 2.800 para 2.000 pés, 1.80 de grande pista, como número 2. 7.2.7.1.5. Aparelho Sierra Tango Delta, contato radar 3.8 milhas de Salvador, rota 120 na saída coral. Autorizado 2.000 pés por 2.7.1.5. Gol 705, estabilizado, alerta visual. Gol 705, completa aproximação, chame torre 1895. 1895, 705. Azul 2795, autorizado final ILS. Autorizado final ILS, azul 2715. Ajuda 715, confirme estabilizado. Estabilizado. Passando agora a Duna. Completa a aproximação, chame torre 1895. A correção já passou do Natal, 8 milhas para a pista, já estabilizado. Vai chamar a torre 1895, azul 2715. Amador Azul 2715, boa noite. Passando Simbra. Do 2715, continua a aproximação, guarda pista livre. Continua a aproximação, guarda pista livre, informa baixado e travado. Gente. Alô, Salvador, boa noite. Eu tenho 3197, com a informação para mais solicito 3-4-0 da Real, para fora cópia. Serra Tango Delta, modificador 2141, 125. Delta Tango, acende a identificação. 211, 2715. 2767 Delta Tango, identificado. Prossiga na proa de Mali para completar a chegada a Mali. Prossiga reautorizado ao 080 inicialmente. Reautorizado 080, proa de Mali. 7 Delta Tango. Do 7-1-5, táxi Alfa Kilo para baixo 3. Alfa Kilo, baixo 3, baixo 5. Salve Salvador, 767 Delta Tango, salve Cita Pro de Tato, se possível. Inicialmente vou em Mário, November 767 Delta Tango, curta. Salve Mário, 767 Delta Tango. Afirmativo, que é negar 1091. 1091, 767 Delta Tango. Salvador, 767 Delta Tango, só lhe cedecer para 14.500 pés, 1.45. Nível 400 e manter o visual na praia de Salvador, porque não dá pra gente fazer essa chegada dessa forma, não. Tem super condições de prosseguir o ILS na praia de Itap, confirma? Positivo. Tá autorizado, Itap em descida para 080. Autorizado, Itap em descida para 080, 7-7-7-7. Yeah. checando. Tomara a taxa da 397. Serra Tango Delta, controle. Serra Tango Delta, serviço encerrado, 57 mil e sudeste Salvador, mantenha-se visual 125, chame Léo, frequência 1-2-0 do Sima Uno. Boa noite. November 767 Delta Tango, autorizado nível 050. 050, 767 Delta Tango. Tango 767, Tango Tango, após o Papo Voo Turno, desejo autorizar até 2000 para isso que é legal na 09, no final do procedimento de ILS, em forma contestabilizada. Fazer tanto com a bola autorizada, 2000 pés, chamará contestabilizado, 767, Tango Tango. São 3197, contato radar, companhia 360, perfil da Elta. 360, perfil da Elta, 3197, aguarda a possibilidade de uma lenda. Faz 2000, só por exemplo. Gente, obrigado. Transponder 5023 2783. 90 do seu direito. Arbor 10 leste, 102 transfone, 32 controle. Vazou 27, 81, informe que não tem condição de cobrir. Então, 110, 22, fazendo controle, liberação de desculpa. Ok, compra a inferior, 278, baixa 3, chame troca. Puxa, estacionamento azul 4201, 4206, tá ligado? Correio 1, autorizado, chame troca. Para 1099, autorização para 7500 da Papá. Autorizado com fins, 360, 3021, decola pista 1-0, curva direita, saída rápida, transição Alefa, controle 1-19-8, transponda 5041, gol 1099. Confere o controle? 198. Autorizado 360 para Caixinha, Santos-Lu 2-1, Elefa, curva direita, pista 1-0, 5041, transponder, controle 119-8, voo 1-9-1-0-9-9. Nível 360, chame pronto. Tomara pronto, voo 1-0-9-9. O rodador está confirmado, voo 1-0-9-9. Espera, Sérgio Delta, tá? Saída Arbor, transição elétrica. Arbor, Delta Tango, solo 01, livre direita, solo 121, decima 1. Livre na direita, 121, decima 1, 7, 7, 7, 7. Escrito 340, 317. 297, chame Recife, 1251, alterna 133, decima 25. 1251, 3325, boa noite, tá, 317. November 767 Delta Tango, prossiga. 767 Delta Tango, ok, táxi agora via Alfa, na sua direita. Táxi via Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso no Grande Pátio. Alfa, reportará, para o Grande Pátio. para o táxi 4206 da Azul, 1117 a bordo, 3 horas e 20, Maceió. 4206, livre táxi à direita, ponto espera 1895, Milhões, boa viagem. Milhões à direita, 1895, Açores, 4206, está bom. 767 Delta Tango Sol. 767 Delta Tango Sol. Por gentileza, a origem? Por gentileza, qual o estado, o nome do, da localidade? África do Sul, 777. Ok, obrigado. Cola da 104206. Autorizado sinal de LS, informe estabilizado. 2001 no 01, informe análise estabilizada de LS, voo no 866. Autorizado, ingresso na Juliette. O senhor vai contornar o pátio principal e vai avistar Tatsui Lima. Ingresso na mesma e reporte, o November 767 da Lufa. Autorizado, o pátio, chamará na Lima, 777. Sim, ativo, Matheus. E 767 Delta Tango, a preferência é via Capitira 35 até 45, através de Lima, Mike, Quebec. 35, e autorizado, ingresso na 35 até livrar no Pat 5, 767 Delta Tango. 5 8 9. O senhor está então no pátio de autoridade, ok. Está presente, vai chamar a torre 1895, ajuste 909, o senhor 025 Tom. 1485, ingresso para o alinhamento 2581. Ingresso para o alinhamento 2581, cabeceira 10. E o ingresso está aqui ali, pronto. Reportará. Boa noite, 66. Complexo com a minha torre 118-995. 1895, obrigado. Túnel livre decolado 1-0, vento 1-0-0 graus, cono 3 lá. Livre decolagem 0-2-5, túnel. Controle 1198, transponder 5046, voando 705. Portão 2, chama pronto. Você está pronto para puxar e terceira meta, voando 705. Autorizado, chama táxi. Chamarei, voando 705. 6310, copia. 581, contato radar, trabalho a língua 380, sai da árvore elétrica. 380, árvore elétrica, força 025, retorno. Sete de altinho, 31 zero. Comendo, de transição, 2 horas, 5 graus. Temperatura 27 graus. Azul 4206, chame Recife 126, conta 12545, alterno 2005. 40, Recife agora 2545, alternando 2005, 4206, até logo. Liga à direita, solo 1-2, um decimal 1. Confirmando 2 ou 1? Ah, afirmo. Obrigado, amém. Falo com 1-866, liberado, tudo bem. 866, ataque de alfa, aporte em cheiro elétrico. Alfa vai reportar 27, boa noite, né? Salvador, gol 1099, instruções para o táxi, 163 a bordo, 35 de autonomia, alterna Brasília. Espera de 8 na 6514, 1011 no ajuste para o voo no 705. Passou direita, entra, ponte para a torre 118.95, 1011. Obrigado, voo no 705. Chama de 7 Recife 288, alternativa 2060. 1288, 2060, 2581. Tá, Ronaldo, ponte de espera, dá 1-0 pronto. Dá 1-0-9-9, após a gente estar com a 0-9 à frente, ele mantém 1-0. Após a corrida da aeronave da companhia, ele mantém o gol 1-0-9-9. Azul vai estar interessando, pode prosseguir até o ponto de espera via Índia. Azul vai ter 95 a torre, meio às ajustes. Prossegue até o ponto de espera da 1-0, lá a torre, 1-0-95, Azul 2781. Controle 1, 9, decimal 8, bom voo. 19, 8, boa noite, 1705. Boa noite, passa 2.210. Boa 705, contato radar, total nível 360, saída hotel. Saída da Léo, pode voar para o Adileda? Feliz Adileda. 705 para o Adileda, obrigado. Boa 278, não mantém a posição, já passou o ponto de espera. Onde é a posição do 278? Como 099, decolar dono 0, vento 090 graus, como 09. Fazer a decolagem do 099. Confirmado, 160 na pressão da água? Negativo, 360. 360 na pressão da água, vou na 099. Com 0 nas. 781, decolar 1224, controle 19, decimal 8, com voo. 198, obrigado, fica bom. Azul 2781. 2781, contato radar, sobre a 160, perfil seu da Arco. 160, perfil da Arco. Informe que vai manter 3 mil, não tem condição de cruzar os 110, 15 milhas. Fica a restrição, azul 2781. Fica a restrição, o 2781. 705? 705, controle. Oi, tá passando 220 subida, pode chamar o centro? Tração contra você, tem 1, 2, 5, vai chamar. E essa transmissão é joelho recortada, eu não copiei essa daqui. Área 125 decimal 1, a secundária 133 decimal 25. 125, 13325, obrigado, boa noite, bom final de semana. Precisão 80, vou na 09. Controle Salvador, essa identificação chama desce para o nível 050. Identificada mais ou acímetro no 09? 050 na Mari, obrigado. Como 099, agora você chama o 135, 128, decimal 8 ao término, 126, decimal 8. 128, secundária, poderia confirmar?